gente. Bandido, fim de crente. Tipo Moisés, escrevo em pedras pra libertar escravo seu. Tô escrevendo pedras pra libertar mentes. Ainda tamo no beco, ainda morremos cedo. Os policiais vê nós, pá, e ainda larga o dedo. A mídia ri pro gueto, só pra ganhar dinheiro. Mas lá no fundo eles tudo ainda odeiam os pretos. Eles odeiam ver o favelado em ascensão, exercendo um cargo, papel na televisão. Tipo, fetiche deles ainda é submissão. Nos fazer de serviçal, catar migalha do chão. Mas se perguntar, favela vive? Ainda, tipo, baile atrás de guerra. Chora hoje, amanhã brinda, não corre pra que eu não seja mais uma vítima ali. Pra nunca mais erver nós, sofrer pra verme sorrir. Eles podem até tentar, mas ainda estamos vivos. Fica ruim de aturar. Avisa pra eles, nossa tropa ainda tá aqui. Eles podem até tentar, mas ainda estamos vivos. Fica ruim de aturar. Avisa pra eles, nossa tropa ainda tá aqui. Quer privatizar a praia? Eles não nos suportam. Quer ver nós na cadeia? Ou viciado em droga? Então político não vem pagar de doido. Que remédio pra um doido é outro doido batendo na porta. Quatro versos de um clássico ainda salva uma vida. Às vezes é preciso um choque pra mudar perspectivas. Toneladas no avião são negócios da sua família. Mas 40G num beco é tráfico ainda. Respeito a religião, mas essa causa é legítima. PL do estupro é igual do rir da vítima. O líder religioso tocando na parte íntima da irmã intimidada a não depor na polícia. Eu vejo essa senhora às 70 nessa labuta, eu ouço. É normal, mas ainda assusta. Sem meritocracia, não é só questão de quem busca, meu mano. A vida é luta, quem disse que a vida é justa? Eles podem até tentar, mas ainda estamos vivos. Fica ruim de aturar. Avisa pra eles, nossa tropa ainda tá aqui. Eles podem até tentar, mas ainda estamos vivos. Fica ruim de aturar. Avisa pra eles, nossa tropa ainda tá aqui. Ainda somos de Nadir, Negra Ali e Emicida. Angela Davis, MV Bill, Maria Carolina. Eduardo, Mano Brau, Taí de Camila, Elza Soares, Bob Marley e Serena Williams. Grande Grande Otelo e Lázaro Ramos. Cris SNJ, nós somos a justiça. Sabotagem, Castro Alves, Zumbi dos Palmares. Entramos em campo, somos Marta Vieira da Silva. Sou poesia de sarau e batalha de rima. O grafite traz a culpa essa cidade cinza. Nelson Triunfo, Nelson Mandela, favela vive Marechal. Tipo BK, castelos e ruínas. Escrita que liberta, tipo Djamila. Pique Vinícius Júnior, é a maçã dos racistas. Ainda somos Lewis Hamilton na correria. Quem tá passando é o boy.